informação. Reduz a velocidade para 190 nós, desça para 2.000 pés com 1.015. Gente, corrija, confirma o trip 5344. 643 está reduzindo para 190, desce para 4.000 com 1.015. 5344, chame torre, ano noite, 3.6. Meio. 5899, 2 milhas para a dona. 5899, torre, ano noite, 3.6. 8.6, boa noite. Molhada e escorregadia, fique atento. Trip 5344. Obrigado, senhor Livre Pouso, trip 5344. Obrigado. Ok, 2000 com 1015, checaria estável, 43. Boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, reporta passando marcado externo. Marcado externo. É 258. Xenia 6250 para o localizador, curva agora à direita para o 60060. Não tem condições ainda, senhor. Melhor para nós aqui, melhor eu ver chutar o localizador e curvar a ponte. Ok, então informa quando tiver condições de voar a duna, o 6250. A gente informará aproximadamente mais 5 milhas, 6250. Ok, na escuta. 4-3 informa que está seguindo um Boeing 733 da companhia. Está 5 milhas à frente, reduza para aproximação, o no 643. Reduzindo no 643. Isso, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 01, trip 5344. Alfa e Juliette, portão 01, na sua. Passando o símbolo, é do Jet 5899. Gente, Web 5899, autorizado pouso pista 10, vento variável com 02 nós, atente a pista 10, molhada e escorregadia. Gente, depois 10, 5899. Controle, o gol 1896, após Mari, pode voar duna para evitar formação, próxima etapa? Rua no 896, após etapa, pode fazer desvios a seu critério e informar ao fim dos desvios para uma proa mais à frente. Então nós vamos após Mari, mas praticamente a proa de duna, pode ser? Seu critério. Obrigado. 6258 tem condições de curvar à direita já. Ok, 6258, voando na proa de duna, livre LS, informe estabilizado. Duna 6258 informará. Estabilizado. Estabilizado, 643. 643, ciente. Continua sua redução para a velocidade de aproximação. O tráfego continua 5 milhas. Chame torre, 1-8-6. 18-6, obrigado. Reduzindo. Torre, boa noite, Goma 643. Está meia milha do Índia Serra, com trem baixo travado. Goma 643, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre, número 2 para pouso, gol no 643. Aguardando no 643. Bom dia, o Mono 714 está na posição 2, gente da Brava, utilização da caixa. Webjet 5899 no solo aos 27, agilize o quanto possível, libera a direita, reporta a pista livre 5899. Libera a direita, você vai reportar 5899. Seguinte, o gol no 643, livre pouso na 10, o vento variável com 02 nós. Autorizado, pouso na 10, gol no 643. Web 5899 prossegue via Alfa e Juliette até o portão 10 na minha escuta. Alfa Juliette para 10, 5899 na sua. O gol no 714 aguarda Aracaju, nível 230 já aprovado, número 2 para cópia. Está pronto para cópia, aguarde o gol. Izuma 52, cópia. Afirmativo, está 3152, prossiga. Maceió, nível 330, via Amperuísque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, controle 120, decimal 8, aciona 5467. Autorizado, Maceió, nível 330, via 58, na saída Puca, transição Aru. Cola da 10, primeira curva esquerda, 1208 ao controle, 5467 ao transponder. Correto, portão 08, chama pronto, TAN 3152. Vá pronto, TAN 3152. Gol no 643, no solo aos 29, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso Taxi Juliette. Gol no 643. Sente a direita na sua escuta, Alfa Juliette. Foi na sua Juliette, gol no 643. 105899. Parou aqui no, na Taxi Alfa, devido ao passageiro Piabano. Confirmando, vai manter a posição na Alfa, 5899? Sim, 5899. Chanel 6258, está estabilizado ILS, pista 10, visual. Ok, 6258, chame Torre Salvador, no nome de Smallmeet, uma boa noite. Oi, Salvador 186, informa só uma formação chuva sobre o externo, ok? Lado direito. Opa, grato pela informação. Nada, 6258, vai chamar a torre. Tente. 96, atente aí para a informação do colega que está passando externo no momento, sobre chuva ao lado direito do externo. Muito obrigado. Do pouso na pista 10, o vento variável com 03 nós, atente a pista 10 molhada. Ok, ciente, 6258, está molhada, vento variando. Gol no 714, copia? Copia o 714, gol. Aracaju, nível 230, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo após direto Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5471. Autorizado Aracaju, 230 nível, saída da Pucajamo, foi direto Aracaju, circulando a pista 1-0, primeira curva esquerda, 1-2-0-8, controle Salvador, responder 5471, bono 714. Despejamento correto, porção 02, chama pronto no 714. Chamará quando pronto, 714. Confirmando livre pouso para o 6258, Oceanair. Afirmo, vento variável com 039, 6258. Variável com 3, 6258. Bom, no 643, ingressa Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, vou no 643. Oceanair 6258 no solo aos 33, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 11. Oceanair 6258. Gente, libera a direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 11, 6258. Gol 896, muito boa noite. Passando externo, pode checar. 1896, boa noite. O vento agora em Salvador variável com 03 nós. Atente à pista 10, molhada. Tráfego avistado. Gol no 896, tem livre pouso na 10. Ok, livre pouso na 0, obrigado. Gol 896. Natal, nível 370, via UP, Zulu 10. Decola da A10, com primeira curva à esquerda, perfil da subida é a Puca, transição Zipar. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5473. Planejamento correto no 03, chama pronto, gol no 805. Que não é 6258? 6258. Apenas para atualizar a informação, seu, a pista já está mais para seca do que para molhada, ok? Ok, ciente, muito agradecido. Nada, 6258. Oi, salve, agradeço. Nada, bom pouso, amigo. Obrigado, amigão. Livre desvios após voadona, livre LS em forma estabilizada. Gente, livre desvios, voz voadona em forma estabilizada, 5896 no solo aos 37, libera direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Gol no 896. Direita Alfa, reporta Juliette, na minha escuta, mais uma vez. Salvador, bom dia, gol 1606, paciente da Bravo, autorização para Campina Grande. 1606, Campina Grande, nível 390, só um minuto para cópia. Sente. No 896, ingresso Juliette até a remota 1-2 do Pátio Uno. Juliette para a remota 1-2, com 9-5-6. Cuidado, 4062. 4062, chame 2 no noite, decimal 6, boa noite. 86, 4062. 4 Salvador, 43891, boa noite, formação. Bravo. Boa noite, 3891, identifique, chegada Bonf, desça para 2000 pés, 1015. 2015, 3891. Se tiver condições de interceptar por meios próprios, está autorizado. Afirmo, tá? 3891 vai voadona e intercepta por meios próprios. Gente, azul 4062, autorizado pouso pistão no zero, o vento 030 graus com 04 nós. Autorizado pouso no zero, 4062 azul. 5317 Belém, o nível 380 já aprovado, número 2 para cópia aguardando. Afirmo, Momo. Salvador, Gol 9606, já tem nossa autorização? Negativo, coordenação com o centro, só um minuto. Azul 4062 no solo aos 44, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04, Azul 4062. Entende, vai liberar a direita, Alfa e Kilo, remota 04, na sua escuta, 4062 Azul. Tô aí, 4062? 4062. É, pessoal, a gente tendo aqui, tá... Está em desacordo com o Glide, completamente desacordo com o Glide Lobe, a rampa do Papir. Poderia repetir? A rampa do Papir aqui está em desacordo com o Glide Lobe. Então, a gente recebeu aqui agora. A gente vem da rampa do Glide com o Papir todo vermelho. Ok, ciente. Oi, Salvador, está 3258, posicionamento. Autorizado, são 3152, chama táxi. Autorizado, chama táxi, são 3152. Salvador, Gol 9994, para autorização, Maceió. 994, Maceió, no 35, número 3 para cópia, aguardando. Aguardando, no 994, paciente da certo. Gol 1896 na escuta? Na escuta, eu tava prosseguindo o site, estava aguardando a mensagem. Ok, gente. Bom, 1805, chama táxi. controle em Salvador, muito boa noite, eu sou 3170, na informação Bravo. Boa noite, então 3170, identifique, chegada Mari, vai descer via para 2000 pés, 1015 ajuste. Ativo, via Mari, 2000, ajuste via 606 na escuta? Na escuta. Só para informação, o pessoal do centro ainda não recebeu o seu plano. Estou em contato com a sala de plano de voo Recife para checar a situação do plano, ok? Gente, eu vou entrar em contato com a companhia também. Obrigado. Nada. Confirme o ajuste para o TAN 38 para o avião, por gentileza? 1015. 1015. 2, solicitando posicionamento. É o número 2 no setor, o colega da companhia está finalizando o pushback. Vai ser autorizado logo após, mantém a posição aguardando a autorização. Gol no 7 no 4. É, está aguardando, agora no 7 no 4. Noite 05, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste 10 no 5. Controle, eu feito na 70. Prossiga. Após Mari, poderia voar a Duna, devido a uma formação que está próxima a Itaque? Ok, desvios a seu critério agora, o 3170. Informa os fim dos desvios. Matiu. Após Mário, bora a dona francês, vamos testar. Era da 10, reporta pronto, francês, 1152. Noite 05, a linha e decola.